Isso é Cameron Carson. Quero me sentir normal no mundo, nesse mundo irreal. Quero me sentir bem junto com você, neném. Os nossos corpos conversam por telepatia em uma frequência que só nos dois conseguimos decifrar. Pra ninguém será atrapalhar nosso amor, nosso doce amor. Amor, não pense que eu não sei até onde você vai, pois minha frequência passa por você, meu bem. Quero me sentir normal, esse mundo quer me sentir. Quero me sentir bem junto com você, neném. Os nossos corpos conversam por telepatia em uma frequência que só nós dois conseguimos decifrar. Pense que eu não sei até onde você vai, pois minha frequência passa por você, meu bem, e me leva além. Isso é Cameron Carson.